tão distantes. Nos tornamos tão distantes. Mas no começo era confiante que seria para sempre. Hoje eu olho para nós e é diferente. Eu percebi que estamos tão distantes. Eu queria entender como isso pode acontecer. A mulher que mais amei passar por mim fingir não me conhecer. Depois de tudo que passamos, momentos bons e tantos planos, é só olhar pra trás e lamentar, meu Deus, a que ponto chegamos. E o pior que você sabe como me deixar mal. E o pior que sem você nunca serei igual. Como costumava ser, dormir contigo e amanhecer. O seu sorriso contemplar, por te lutar e por te viver. Mas não é possível que depois de tanto tempo todo aquele sentimento forte e que vem de dentro do peito se esvaziou. De um dia pro outro é incrível como em tão pouco tempo nos tornamos tão distantes. Nos tornamos tão distantes. Nos tornamos tão distantes. Mas no começo era confiante que seria para sempre. Hoje eu olho para nós e é diferente. Eu percebi que estamos tão distantes.